Então, tem quatro tipos de kama. E a gente estudou quatro tipos de kama de acordo com onde produz resultado, né? Então, agora tem quatro tipos de kama de acordo com a função que ele faz. Certo. É o telefone da mãe. Eu falei pra mãe. Ok? Então, o primeiro desses quatro tipos de karma, de acordo com a função, é um karma que se chama Janaka. Vamos tentar traduzir. Janaka é tipo o que produz, é um produtor. Generador, criador, produtor. Como é que se escreve? Que é o Pali? Janaka. Janaka com J. Janaka. Janaka. Então, esse primeiro tipo de kama, ele é um kama produtor, é um kama que produz um resultado que são fenômenos materiais ou mentais. Que foi o que a gente discutiu naquele grupo de quatro. Naquele grupo que a gente fez anterior de quatro, a gente só discutiu o karma que produz tipo uma vida naqueles reinos, uma existência naqueles reinos. Que é essa vida, que é essa vida, essa existência? Não é nada mais do que os fenômenos materiais e físicos daquela existência, materiais e mentais. Entendeu? Então, quando a gente diz que a Kusala Kama produz uma vida no Apaya, né? Apaya. A Kusala Kama produz uma existência em Apaya. O que quer dizer é que aquele Kama produz consciência e os fenômenos mentais e materiais naquela existência, entendeu? Então, esses são os fenômenos que estão aparecendo por causa como resultado daquele Kama. Então, aquele Kama está cumprindo essa função de produtor ou gerador. Essa função. Ele produz consciência, fatores mentais e os fenômenos materiais que são produzidos por karma. Ok? Daí tem outra função de karma que se chama, que é uma função assim de dar suporte. Então, como é que poderia ser? Supportive. Apoio, Apoio. ajuda, Ajuda. né? Auxílio. Apoio, ajuda. Auxílio. Auxiliador. Calma, auxiliador. Como se escreve ele? Forma coadjuvante. O Pali, acho que o Pali vai ser meio difícil. Coadjuvante. Se vocês quiserem, eu posso dar o Pali, mas acho que se não é um termo bem importante, eu dou em. Eu Coadjuvante. traduzo. Coadjuvante, não, não. Não. Ele dá um suporte. Então é assim, ó, tem um karma que produz que é o produtor que produz aquela existência. Uhum. Okay? O coadjuvante é literalmente supportive. Não. Sim. Não. Acho que não. Eu acho que sim. Não, tá, pra mim não. Agora tem que só decidir um nome. Tá, e dá um exemplo então pra entender o que é isso. Que apoio é esse? Coadjuvante pode ser secundário, mas fazendo a mesma função. É, como um ator coadjuvante. Então aqui eu acho que coadjuvante pode dar um sentido errado. Isso aqui não é produtor, ele é... Ele só dá suporte. Auxiliar. Auxiliar parece melhor. Suporte em que sentido? Então, ele dá... Ele ajuda a trazer as condições necessárias. Por exemplo, faz tu nascer num lugar com... Faz tu viver mais, sabe? Cria, traz as condições necessárias para tu viver mais. A comida, por exemplo, a casa. Isso não é o primeiro kama que traz. Primeiro kama produz a tua vida, por exemplo, como ser humano. Mas o segundo kama te dá o suporte que tu precisa. Talvez a comida, os remédios, a casa... Entende? Conforto, etc. As condições. As condições que te ajudam a viver mais, viver. Que te ajudam. É, o primeiro produz a vida e o segundo traz as coisas que tu precisa para seguir vivendo. Sim. Tá? Só que assim, ó, esse supportive pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom ou pode ser ruim. Então, o Janaka Kama, o Kama produtor, também pode ser Kusala ou Akusala, né? Isso é bastante óbvio. E esse auxiliar, kama auxiliar, também pode ser kusala ou akusala. Então, se ele é kusala, daí ele traz coisas boas. Por exemplo, ele te... previne perigos, por exemplo. Te protege contra perigos. E traz as coisas necessárias para a vida, por exemplo, a comida. Entendeu? E se é um akusala kama, ele estende o teu sofrimento. Entendeu? Então ele está dando um suporte para o kama principal, que é o kama produtor. Pode ser de uma maneira boa ou ruim. Então é um pouco mais sutil do que o Janaka, o produtor. O produtor produz assim a existência, de acordo com o que a gente estudou. Daí esse auxiliar dá mais suporte assim para outras coisas na vida. As coisas necessárias para viver. Ou quando é a kusala, por exemplo, se tu está numa condição ruim, aquele... Kama auxiliar te mantém numa condição ruim. Entendeu? Daí a terceira função é um kama assim obstrutivo, talvez. Obstrutivo, que ele obstrói. Obstrói? Obstrói? Obstrói? Nossa, palavra estranha, né? Obstruindo. Obstrutor. É, obstrói. Kama obstrutor. Kama obstrutor. Impede, obstrutivo. Impede. Ele cria obstruções, por exemplo, sickness, inimigos, perdas, acusações. Mas só coisas ruins? Esse aqui é obstructive, é ruim mesmo. Ah, sim. Nossa, que horror. Outro exemplo, doenças, perdas, Por exemplo, perder o inimigos, emprego, ser inimigos, insultado, ser acusado, inimigos, perdas, acusações, inimigos. Às vezes tu tá fazendo tudo certo, mas essas coisas acontecem, né? Não. E daí o quarto tipo é um kama destruidor. Ele te mata. destruidor, nossa. Ou seja, Ele, por exemplo, um bom kama produziu a tua vida como ser humano. De acordo com aquele kama, tu iria viver, sei lá, 80 anos. Mas calma, o um quê? kama obstrutor aparece quando tu é 50 e tu morre, pum. É um kama obstrutor, ele corta o outro. Mas que ele estava latente, ele tinha que aparecer. Sim. Não tinha que aparecer, ele apareceu porque as condições foram favoráveis e apareceu. Condições dessa vida ou da vida anterior? As condições presentes, mas o kama é de vida anteriores. Não pode ser um kama de uma vida que tu viveu? Não pode ser da vida atual? Sempre é de anteriores? Talvez possa ser da vida atual Claro, também, mas pode criar normalmente é karma, de uma vida passada. né? Porque é a tua própria vida que tu tá criando. Mas normalmente o resultado normalmente leva tempo. Tá? Olha, ele pisou no teu Ei. teclado. Então, a primeira função é a mais importante, tá? Aquela de produzir a existência, a vida, né? Kama obstrutor. É o terceiro. Esse quarto é o destruidor. Destruidor. É assim, te mata. Antes do tempo. Ah, te mata antes do tempo. Antes do tempo Mas então normal. não é um. Tipo, tu Não quer morre dizer que e. cada vez que tu morre é um kama Ah, tá. destruidor. Daí tem tipos de morte, é mais outra parte do. Sim, morte por acidente, quer dizer. É, tem várias causas de morte. Às vezes tu morre simplesmente porque aquele karma que produziu a tua vida se chegou ao fim. Ou às vezes tu morre porque algum outro karma veio e te mata. Tem vários Mas é tipos de tipo um karma. karma imediato ou é um karma que pode se alongar durante o tempo? Como assim? Destruidor. Porque, por exemplo, tipo, tu pega câncer, é um karma obstrutor. Parece que é um karma E quando obstrutora. já é terminal, é o karma obstrutor ou é o karma destruidor? Não sei. Muitas vezes diagnosticam um câncer sendo uma coisa que tu vai durar meses, mas é Sim. terminal, entendeu? Sim, entendi. E se é um É o karma obstrutor, destruidor. eu acho que um Obstructive. pouco dos dois. Não sei Não precisa direito. ser uma Não coisa sei. só, né? Pode ser uma coisa. Pode Eu ser duas acho que coisas ao é mesmo tempo? os É. dois. Sabe que um karma pode cumprir várias funções. É. Então, várias coisas ao mesmo tempo. Obstrutor e destruidor. Tá, Imagina, então. tu podes ter um câncer e se curar. Aí tu É, tem daí é um o Patambaka, é obstrutor, o mas tu obstrutor. não teve um destruidor. É. Ah, sim. E diz que o auxiliar pode ser ajudar a piorar condições. Isso não é um obstrutor também? O auxiliar? É. Ele ajuda a manter, a prolongar a vida. Eu tenho aqui, ajuda a criar as condições que... Ajuda a criar as condições que ajudam... Tá, isso aí. Uhum. Ajuda a criar as condições que ajudam a viver melhor ou pior. É, ele é, pode dizer assim que ele é, é o Kama aqui. Talvez ele... Ele dá esse suporte pra tua vida seguir... pra prolongar a tua vida. Daí se é uma vida boa, é um suporte bom. Então ele traz suporte bom. Ou ele te mantém numa situação ruim, entendeu? Tá, mas não é que ele tá te obstrutindo. Assim, ó. Um karma tá dando resultado. Sim. Seja bom ou ruim. Principal. Tem uma função que é ajudar esse. Entendeu? Tu não tá obstruindo. A função... Não pensa se é sofrimento ou coisa boa ou ruim, porque daí fica confuso. Ó. O primeiro é o karma principal, o Janaka Karma, produtor. Daí tem a outra função, é ajudar esse karma a durar mais tempo, entendeu? Sim. Mas se esse é bom, vai durar mais tempo. Se esse é ruim, vai durar mais tempo, entendeu? O outro é, tem o principal e ele vem e obstruct. O principal, entendeu? Uhum. Então, ajuda a criar as condições que ajudam a viver. É, prolonga o Janaka Kama. Ele ajuda, dá suporte ao Kama produtor. Mais tarde, né? Quando for pra aula. E daí a última função é tu tem o Janaka Kama normal e vem um outro Kama e realmente interrompe ele. É o destruidor aquele. É. Uhum. Ok. Tá, os kamas que... Todos os kamas, eles tendem na direção, ou eles tentam, digamos, ser produtores. Todos os kamas tentam ser produtores. Mas apenas os kamas mais fortes têm a capacidade de cumprir essa função de produtor. Então, quando a gente vai estudando isso, a gente entende quais ações podem produzir uma vida e quais ações vão apenas dar suporte ou obstruir. Uhum. Entendeu? Entendeu? Por exemplo, quando a gente fala da ação... Ok, o primeiro exemplo de Akusala Kama é matar. Quando tu realmente cumpre aquela ação, quando tu tem a intenção, aquela mente ocorre e é forte o suficiente para te levar à ação e tu cumpre o teu objetivo. A vida realmente é cortada, digamos. A vida é interrompida. Então, esse karma pode ser produtor. Mas, se tu só pensa, por exemplo, se tem só aquela intenção, mas tu não leva à ação... Ainda é Akusala Kama, mas não pode ser Janaka Kama, não pode produzir uma vida, entendeu? Mas ele ainda pode um pouco obstruir, pode atuar como um obstrutor, entendeu? Um pouco mais sutil, um pouco mais fraco. Ok? Era uma fábrica. Então você tinha que fazer uma. Daí assim, ó. Às vezes o kama afeta outro kama. Então, um kama pode dar suporte, pode intensificar outro kama. E um kama pode obstruir outro kama. Entendeu? Não é apenas a vida. Entendeu? A gente normalmente pensa kama como afetando o ser vivo, entendeu? Mas o kama pode afetar um outro kama. Ok? Então, aquele kama obstrutivo, o terceiro, pode atuar, pode ser um bom kama obstruindo um mau kama. Entendeu? Então, é um tipo de obstrução, não é apenas ruim, pode ser uma obstrução de um kama ruim. Tá, mas quando tu falou de cama obstrutor, tu falou de doenças, perdas, inimigos, acusações. Esse é o normal. Cadê o positivo? Esse é o normal, então agora eu estou dando um outro aspecto desse obstrutivo. Se é um karma obstrutivo bom, ele pode obstruir um karma ruim que está dando resultado. Ok. Daí um outro aspecto menos comum do destruidor, daquele último quarto. Aquele kama destruidor normalmente é referido como akusala kama, que te mata, né? Mas, por exemplo, tem uma situação assim, por exemplo. Tem alguns seres que eles renascem no inferno. Por causa de Akusala Kama. Daí, em algumas situações, eles aparecem, ou eles são direcionados, esses seres, a um rei que está lá. Tem um rei no inferno. Tipo um rei no inferno. É um ser que não é um ser do inferno, na verdade. Ele é um Chatu Maharajika, ele é o primeiro tipo, é um tipo de deva. É um tipo de deva, assim, numa condição ruim. Por que Isso é todo uma história, mas tentando resumir para vocês, tem às vezes, quando alguns seres renascem no inferno, eles se veem na presença desse rei, como se fosse um rei. E daí esse rei tenta ajudar eles, e perguntando se eles não fizeram nenhum mérito. Então o rei tenta ajudar eles a evitar o sofrimento no inferno, perguntando a eles se eles fizeram algum mérito. Tá? Tem toda uma maneira como isso acontece e tal. Se o ser que recém chegou consegue lembrar algum mérito, talvez a mente dele seja forte o suficiente para que aquele mérito apareça e mate ele e produza uma vida num reino melhor. Então é um Interessante. karma destrutor, mas é um bom karma que te leva para um lugar melhor, entendeu? Melhor que diz animal, preta ou asuras. Isso é os reinos É, inferiores. mas é melhor que inferno, porque tu tá falando Não, que não, tá no mas isso, inferno. se Akusala Kama não pode ser na paia. Se Akusala Kama vai te levar ou para uma vida como ser humano ou como deva. Então essas são as únicas opções nesse caso. Porque do inferno para animal é outro Akusala Kama. Aqui no, nesse caso É outra é coisa. um Kusala Kama que te mata. Entendeu? Sim, mas é meio complexo isso aí. Sim. Não, é complexo. É complexo. É, o Kama é bem complexo. Mesmo que a gente estude tudo isso, ainda vai ter perguntas assim que não dá para responder direito. Tá bom? Ok. Por exemplo, outro tipo de karma destruidor é assim, ó. Quando, com a prática correta, tu consegue desenvolver a mente ao ponto que a mente consegue, digamos, breakthrough, né? Romper as kilesas. Naquele momento de iluminação, digamos, tem karma. Tem um karma presente na mente. Aquele karma consegue destruir a possibilidade que os Akusala Kammas deem resultado no futuro. Não entendeu, né? É, eu sei. Assim. Nós temos no passado muitos Akusala Kammas, né? Eles podem dar resultado produzindo vida em Apaya. Ok? Eles têm esse potencial. Mas, quando, por exemplo, o primeiro estágio de iluminação é atingido, aquele bom karma de atingir a iluminação remove, destrói todos o potencial desses Akusala Karmas de dar resultado como Janaka. Entendeu? O que quer dizer que, com o primeiro estágio de iluminação, tu não pode renascer em Apaya mais. Todos aqueles karmas que existiam, o que foi, o potencial deles é quebrado, é interrompido. Entendeu? É um tipo de destruição. Sim, mas é para bem. Para bem. É. Tá destruindo o potencial de Akusala Karmas de produzir resultado. E qual é o primeiro estágio de Primeiro estágio de iluminação? iluminação. Qual é o primeiro estágio? Primeiro estágio chama Sotapatti. Mas Como que ele foi obtido? como que ele foi obtido? Através da prática de imoralidade, Ah, concentração, sabedoria. não precisa, não foi só sobre, não foi só produzido por meditação, foi produzido por outras coisas. Tem que praticar para poder atingir isso, tem que cumprir os requerimentos básicos de moralidade, concentração e sabedoria, que inclui meditação. Não tem como atingir isso sem meditação. Lembra os dois tipos de meditação? Samatha e Vipassana, né? Então, Vipassana, meditação Vipassana, que leva a esses estágios de iluminação. Meditação Ou Vipassana. seja, ninguém que está aqui na Terra consegue isso aí, só quem está meditando. Tem um monte de gente na Terra meditando. Não, só quem vai meditar que vai conseguir. Tu tem que meditar para atingir isso, não tem outro jeito. Mas aí a meditação que tu falou não é a meditação aquela das 40 Isso é objetos. Samatha. Samatha É outra, vipassana, meditação Vipassana. vipassana. Mas eu não. É a que desenvolve sabedoria, É. Essa aí a gente não sabe fazer. É mais complexa. É verdade. Normalmente não se começa com Requer Vipassana. estudo e entendimento bastante teórico. É, imagine. E alguém te orientando. É, não tem como fazer isso sozinho. Ou seja, estamos ralados. Vamos ser um humano de novo, misturando sofrimento e alegria. Não vamos atingir os seis reinos celestiais dos Devas. Espero que eu seja um humano que nasceu na Suíça, então. Na Vamos lá. Suíça não tem Dhamma. Na Áustria. O pai não gosta da Ásia. Os melhores lugares são os que têm Dhamma. Eu não quero. Não quero nascer no Sri Lanka. Nem na Índia. Na Índia, não fala bobagem. Mas na Índia, não, tu pode ter uma Tá, vida deu de falar. Escuta. realista. Só pensamento ruim, ó. É. nascer nos Estados Unidos. Já pensou tu nascer nos Estados Unidos numa família de Republicans? Republicans. Matt, não. O Mike é... Então, os camas atuam uns nos outros, tá bom? É, sim, sem dúvida. Um kama produtor, ele pode atuar como produtor, ele pode dar suporte para outro da mesma natureza, ou ele pode enfraquecer um akusala kama. Como assim? Tá ou ele pode destruir um outro akusala kama. De acordo com a função. Sim, nós estamos falando da função ainda. Isso é só mais informação sobre essas quatro funções. Não é nenhuma função nova. É. São... São observações. É. Então, por exemplo, se tu tem Kusala Kama produtor, ele também pode atuar como dar suporte. Se ele dá suporte, ele é Kusala. Ele dá suporte para outro Kusala Kama. Não dá suporte para um Akusala Kama. Entendeu? Para dar suporte para uma Akusala, tem que ser Akusala. Isso. Akusala Kama, produtor, pode dar suporte para outro Akusala Kama. Tá, e como é que é isso? Por quê? Por que tem que ter um suporte? Eles... Se é um produtor, ele não é um Kama forte o suficiente para atuar sozinho? Ele tem que... Ele atua de várias maneiras. Ele performa a posição de produtor principal e ele também afeta outros kamas, entendeu? Não é só uma função. Mas aí tu disse que ele afeta outros kamas produtores. Não. Tá, então eu peguei errado. Ele afeta outros kamas. Em geral. É. Tá bom? Então, imagina um Kusala Kama, tá? Ele pode, se ele produz uma vida, ele produz uma vida naqueles destinos bons. Daí ele pode dar suporte para uma outro bom Kama. Ou ele pode obstruir um mau Kama. Ou ele pode destruir um mau Kama. Se for Akusala Kama... Ele pode atuar como produtor no apaya, ou ele pode dar suporte para outro akusala kama, ou ele pode obstruir kusala kama, ou destruir kusala kama. Entendeu? Claro, porque é negativo. Tá. Nunca vai produzir nada positivo. Tá bom. Se é uma coisa negativa, a cússola é negativo. É, a cússola é negativa. Nunca vai trazer nada de bom. Sim, nada de bom. Acompanhado de quilessas, produz resultados desagradáveis. Tá, isso é um ponto interessante, que essa função de produtor não pode produzir outra ação. Isso é importante. Kama não pode produzir outro kama. Que? O Janaka, que você tá falando. É. Janaka é o produtor, né? Sim. Então, quando um kama tá produzindo alguma coisa, ele apenas produz um resultado. Ele não produz outro kama. Outro kama, não produz. O que quer dizer assim, ó, que quando tu faz uma ação... Aquela ação que tu fez não é resultado. Então, tu tá querendo falar aqui, ó, que o Janaka, o kama produtor, ele só produz resultados. Ele produz resultados, não outro kama. Então, resultados, a palavra em pali é vipaka. Apenas vipaka é produzido, não outro kama é produzido. Então, quando a gente diz que, se a gente normalmente... no ocidente se diz quando tem um resultado, ah, é o teu karma. É. Então, se refere à ação que tu fez no passado, mas não ao resultado presente, não é karma. Entendeu? Resultado é vipaka, não karma. Sim. Sim, é o resultado, não é um karma. O karma é uma coisa que tu gera, não? Isso, é o karma, tu faz ele no, agora no presente, entendeu? Uhum. Não é resultado de um karma no passado. Então ninguém, ninguém, por exemplo, comete uma ação ruim como resultado de um karma, sim, do passado. Não é assim, sim, entendeu? Sim. Senão não, nós não teríamos controle sobre as nossas ações. É. Porque é tudo resultado do passado. É. Sim, eu fiz isso porque é resultado do passado. É, então não faz sentido, tá vendo? Uhum. Ok? Uhum. Então, quando tu faz uma ação boa ou faz uma ação ruim, tu tá fazendo karma agora no presente com a tua decisão. Não é um resultado de uma coisa. Uhum. Mas os resultados podem afetar a situação e te levar a fazer coisas. É. Entendeu? Uhum. Posso pegar uma água? Ok? Ok. Tá. Daí assim. Com os estágios de iluminação. Tem 4 estágios de iluminação, tá? Lembra, eu disse no primeiro. O primeiro estágio, ele impede todos os akusalakamas de produzir vidas em apaya. Ok? Vai? Sim, mas tu não falou sobre os estados de iluminação, né? A gente não discutiu eles em detalhe, mas tem 4 estados de iluminação, ou estágios, níveis. E tu vai falar sobre isso ou não? Não muito, não. Sim. Agora é mais sobre o karma. Sim, isso é meio... Naquele vídeo sobre What is Awakening, eu explico isso. Explicou ali, é. Então, eu só quero que vocês entendam que o primeiro estágio de iluminação remove todos os akusalakamas que poderiam ser janaka. Janaka-kama. Mas os akusalakamas ainda podem ser supportive, ainda podem ser obstructive, ainda podem ser destructive. Entendeu? Uhum. Mas, uma grande parte do sofrimento de samsara, que é renascer em apaya, é removido no primeiro estágio. Daí, segundo, terceiro, tá. O quarto remove todos os kamas. Inclusive, kusala kamas não podem ser janaka kamas. Entendeu? Estou falando do quarto estágio. O quarto estágio. Tá, mas nós estamos falando, falou do primeiro. Eu falei do primeiro, e daí eu. Eu não vou falar em detalhe. Não, só já anotei o que o primeiro estágio. O primeiro. Então, o quarto remove todos. Sim, mas se nós não conseguimos nem chegar no primeiro. Só entende. Você não importa. Tu tem que entender as coisas. Não importa se tu não. Entendimento. Entendimento. Te ajuda a te direcionar qual é o caminho que tu vai. Não, tu não precisa só saber qual é o próximo passo. Então, o quarto, daqui a pouco eu tenho que parar. Que horas são? 10 para 5, minha aula é 5:30. Que horas tu vai parar? Não sei, quando der pra fazer encerramento. Tá, esse grupo de 4 a gente tá terminando. Uhum. É tudo mais informação sobre esses 4. Eu sei, mas tu ia falar do quarto iluminação. Então, isso é, um entendimento importante que agora vocês podem ter, que os estágios de iluminação removem a possibilidade dos kamas de produzir janaka, de ser produtores. Uhum. Entendeu? Inclusive, o que pode ser uma surpresa, Kusalakama. Pois é. Entendeu? Inclusive, Kusalakama. Então, agora é um momento que, por exemplo, vocês podem entender isso. A Kusalakama produz uma vida com um monte de sofrimento, tá? Kusalakama também produz uma vida que é uma vida boa, melhor, com melhores condições e tal. Mas, se, numa visão geral, de uma outra perspectiva, samsara é sofrimento. Em geral. Porque mesmo que tu renasça num lugar bom, depois tu pode renascer num lugar ruim, dependendo do karma. Então, Kusalakama também produz samsara. Entendeu? Kusalakama também te mantém no samsara. Mas não quer dizer que tu não deve fazer Kusalakama. Não tem como viver sem fazer karma. Então, o que dá para fazer é desenvolver com Kusalakama, e o Kusalakama da iluminação remove todo o potencial de produzir renascimento. Inclusive dos Kusalakama. Samsara é tipo um ciclo de renascimentos. Samsara é uma coisa que, sim, que tu vai wandering again and again. Wandering pra cá, pra lá e de novo, e de, sabe? Então é um ciclo de renascimentos, né? Então Kusalakama também segue esse ciclo de renascimentos, mas Kusalakama, se é direcionado à iluminação, ele pode chegar a esse momento onde corta. Ok? Uhum. Corta o potencial dos kamas de produzir janaka. Não vai poder renascer se tu não tiver um janaka. Se nenhum kama pode atuar como janaka, não vai ter renascimento. Uhum. Então, os que chegaram assim nesse último estágio, removeram todas as quilesas, nenhum kama pode ser janaka. Então, não importa as coisas ruins, todos os akusalakamas do passado, ou inclusive kusalakamas do passado, já não importa. Não vai produzir nenhum renascimento. E o que seria um janaka, um produtor? Kama produtor? Então é o kama que produz. Não, um exemplo. Ah, um exemplo? É. Ah, sim. O exemplo de kama produtor são os kamas que a gente chama kamapata, que é um kama, é uma ação que é forte o suficiente e que ela cumpriu o seu intento. Por exemplo, tua intenção de dar e tu vai e dá. Ok, a ação foi concluída, é suficiente para produzir janaka, para ser janaka. Ok? Uhum. Se, por exemplo, é suficiente. Ações completas. Agora tem só mais um aspecto dessa lista aí, que eu acho que ajuda, é quando que esses kamas têm a oportunidade de dar resultado, de produzir resultado. Depende, aqui quatro fatores são dados. Ó. Um é o teu destino. Destino... Não é que nem a gente fala no Ocidente, o destino, tipo, o teu futuro, como se tivesse escrito em pedra. Não é esse que eles falam. Quando... Os kamas têm a oportunidade de dar resultado baseado em quatro condições. Então, são quatro condições que afetam como os kamas dão resultado. Ok? O primeiro é em que vida tu tá, em que tipo de existência tu tá. Isso a gente se chama, a gente chama de gatia, tipo destino. Karmas dão resultado dependendo de... Destination. Dependendo de quatro fatores. Uhum. Condições. Dependendo de quatro condições. O primeiro é destination. Destination, em português, é destino, mas é diferente de destiny. Então, em inglês, tem uma diferenciação aqui, tá vendo? Destination e destiny. É, destination é onde tu tá indo. Então, essa é o que é o... Destino. É a condição aqui. É o teu destino, mas aqui tem destino e destino. É, então destino, em português a gente tem que explicar. Então o destino é onde tu vai, assim. É. Uhum. É o lugar onde tu renasce, é o tipo destino, de existência que tu tem. Destino, direcionamento. É pra onde, é onde tu nasceu. É, em que tipo de existência tu tá. Entendeu? Por exemplo, se tu tá numa daqueles destinos ruins, que é em Apaya, a Kusala Kamas tem mais oportunidade de dar resultado. Entendeu? Essa é uma condição que facilita a Kusala Kamas dar resultado. Entendeu? Então, os seres em Apaya tendem a ter mais a Kusala Kama dando resultados para eles. Entendeu? Eles sofrem mais. Isso facilita o sofrimento deles, entendeu? Mas se tu tá numa boa vida, num bom destino, por exemplo, como um Deva, como um Brahma, a Kusala Kama não tem oportunidade de dar resultado quase. Não quer dizer que tu não tenha Kusala Kama, mas eles não têm a chance de dar resultado. Sim. Uhum. Ok? Uhum. Outra condição é a tua aparência. Tua aparência. Se tu tem uma aparência desagradável, mais a Kusala Kama pode dar resultado. Meu Deus. Viu? Como tu a tua aparência pode afetar como as pessoas te tratam e as coisas que acontecem contigo. Uhum. Então a aparência tem um significado, tem um, como é que se pode dizer? Afeta as coisas que acontecem contigo. Uhum. Então é bom ter uma boa aparência. Uhum. Os Budas têm uma aparência muito boa, por exemplo. Uhum. Engraçado. Eu lembrei de uma coisa. O cara foi fazer uma prova, entrar numa empresa. Daí ele não botou uma roupa, nem botou uma gravata. Uhum. Ele no dia seguinte não estava mais lá. Uhum. Eles cortaram o cara. Porque ele não estava com a aparência de acordo com a situação que ele devia estar, entendeu? É. Então, a tua aparência pode facilitar que boas coisas aconteçam. Que empresa? Por exemplo, às vezes eu quero ir no banco falar com alguém. Eu não vou vestido assim. Uhum. Eu boto uma roupa melhor. Porque a aparência pode dar uma impressão. Porque a pessoa não te conhece, ela vai te julgar como ela te vê. É, isso é normal. Inclusive, kamas dão resultado um pouco relacionados a isso, é. Uhum. Tá vendo? Entendi. E, inclusive, uma boa aparência é resultado de bom karma. Uhum. Ah, sim. Isso também é uma... Então, essa, às vezes tem umas ideias, assim, de que todo mundo é bonito, umas coisas assim, sabe? Todo mundo... sabe? Uhum. Não, tá negando o resultado de karma. Tem aparências que são melhores, mais agradáveis, e aparências que são menos agradáveis. Uhum. Gente feia, gente bonita. É, isso existe. Entendeu? Ok. O terceiro é tempo. Tempo aqui se refere a, por exemplo, condições naturais. Por exemplo, tu nasce em uma, durante um período onde os líderes são muito ruins, onde tem secas, onde tem pragas, pragas? Onde tem desastres naturais. Então, durante aquele período de tempo onde tu nasceu, por exemplo, com reis ou líderes ruins, tem mais chance para a Kusala Kama dar resultado. Mas tu nasce durante um período, um tempo, onde tem bons líderes e boas condições naturais, daí também facilita Kusala Kama. Bons karmas dá Bons resultado. líderes nunca teve. Sim, um monte de bons líderes no passado. Sim, mas dependendo de onde tu tiver, porque tu pode estar numa ditadura num lugar e Sim, depende de onde tu estiver também, sim. tipo, o tempo que eu tô vivendo agora é positivo e negativo em muitos lugares e condições e sabe? Tem muitos bons líderes e muitos líderes ruins. Sim, então, se tu nasce em condições que tu tá com essas condições ruins, os líderes não são bons, Brasil. e os tempo, as, o tempo, por exemplo, as condições naturais, a água, comida, não são boas, entendeu? Daí, a Kusala Karma pode dar resultado mais facilmente. Tá, e o último é, eu acho que o mais importante, porque os primeiros três, tá vendo, a gente não consegue controlar, né? Não, o segundo é a aparência. Tu A pode. Não, segundo tem tu como. pode um pouco Ah, um controlar, um pouco. pouco. É, um pouco, né? Tu não Mas tem. até certo ponto, né? A aparência tu pode melhorar se tu tem dinheiro. É, mas tu não tem como Mas. mudar tua cara direito. Hoje em dia até tem, Tem. mas mais Tem ou menos, gente é. que vira. Ah, Tem mas gente quem que muda vira um compra. monstro. Tem gente que É. compra uma cara nova. Mas normalmente Dá pra não entender. funciona, né? Ficam horríveis. É, todo mundo fica bem feio. Até a Madonna tá horrível. É. Não, mas não é, isso é má, mas termina onde? Não, eu tenho que sair. A mãe É, a tem mãe que tem que sair. sair. Então, o último, que é o mais importante, que é o que a gente pode controlar, é fazer boas ações. Fazer Se tu boas faz ações. boas ações, quer dizer, a gente está falando normalmente, o primeiro é o negativo, né? Então, pessoa que faz ações ruins, daí tem mais chance para a Kusala Karma dar resultado. E as pessoas que fazem boas ações, wholesome, daí Kusala Karma tem mais chance de dar resultado. Tá vendo? Fazer boas ações podem te evitar acúsalas. Pode evitar o resultado de acúsalas, É, entendeu? sim. Não apenas, por exemplo, a gente fala normalmente de fazer boas ações, tranquiliza a mente, dá um suporte para o corpo, acumula kusala kamas, mas também cria melhores condições para o resultado de outros kusala kamas, entendeu? Por isso, a pessoa que começa a praticar Dharma, que segue preceitos e tal, as coisas começam a acontecer melhor assim, sabe? Tem mais chance, pelo menos, sabe? Entendi. Vocês podem continuar. Sadu, boa aula. Eu vou ainda ver alguma. Aula, ainda vai ver um vídeo. Então Ótimo. eu acho que a gente poderia tomar. Tu tem quanto tempo tu tá? Não, eu acho que eu vou fazer igual ontem. Eu vou pra academia quando tu tiver Tu indo tem que ir lá se buscar a retirar. bici comigo. Sim. Então Aproveitar eu que. sugiro a gente faça por exemplo, agora um break. É. E daí a gente pode meditar um pouco. Então vamos fazer um break agora. O meu break vai ser ir lá fazer minhas coisas. Vamos buscar as Que bici. coisa? Ah, tu quer ir buscar as bici? É, eu quero ir lá pegar essa bici. Tá, então vamos pegar a bici. Então vamos. E será que eu levo aquela bici que era do Stefano? Não. Pra arrumar? Agora não precisa. Vamos ver que.